I shake it, I shake it, I shake it, oh. I shake it, I shake it, I shake it, oh. I shake it, I shake it all on you. I shake it, I shake it, I shake it, oh. Eu tô sem tempo, se tem um problema eu resolvo com talento. Dedinho na boca, sou uma tentação. A pista pega fogo, derretendo o paredão. Já mostrei que eu sou queen, falo sério pra vocês. A coroa é pesada, mas eu me acostumei. Achei que o meu popozão. Achei que aguentasse a pressão. Do M.A. cheguei em L.A. A Pablo e a Charlie, mais uma vez. I shake it, I shake it, I shake it, oh. I shake it, I shake it, I shake it, oh. I shake it, I shake it all on me. I shake it, I shake it, I shake it, oh. I shake it, I shake it, I shake it, oh. I love you, Charlie, baby. I shake it, I shake it all on you. I shake it, I shake it.